parará, parará, papá, parará, parará, o meu pau. Parará, parará, papá, papá, papá, o meu pau. Camisinha confortável, pau, camisinha confortável. É, né? Camisinha confortável. Camisinha confortável. É, né? Camisinha confortável. Pau, camisinha confortável. Blé, blé. Camisinha confortável. Camisinha confortável. Ai! Ai! Porra! Machucou meu pau. Não, é sério o negócio? Nossa, tá... Não consigo tirar! Apertou o melão. Ai! Socorro! A camisinha tá presa no meu pinto! Rasgou o cabeçote. Camisinha desconfortável, pau. Camisinha desconfortável. É, né? Camisinha desconfortável. Camisinha desconfortável. É, né? Camisinha desconfortável. Deu pau. Camisinha desconfortável. Blé, blé. Camisinha desconfortável. Camisinha desconfortável.